Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro. Não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte Design. Hoje estaremos lendo a introdução do livro, A Mulher Embaixo da Capa. Mulher Maravilha 1, Mônica, a Magnífica. Aqui vou eu salvar o dia. O alarme tocou desesperadamente. Mônica sentou-se na cama e desligou o botão. O relógio fez muito mais do que acordá-la. Era início de uma nova missão. Em sua cabeça, ela ainda ouvia a música, uma combinação do tema de Missão Impossível com o refrão de Aleluia de Handel. Já completamente acordada, saiu da cama e foi direto para o banho. Estava feliz pelo shampoo 2 em 1, já que não teria muito tempo para passar shampoo e condicionador. Seu corte de cabelo era simples. Para que, com apenas uma sacudida, já estivesse pronto. Ela aplicou uma base nova no rosto, com um pouco de blush e um brilho labial. Entrou no seu terninho, capa e botas e saiu voando rumo à cozinha. Enquanto espremia umas laranjas e preparava bacon, ovos e waffles para seu marido e 2 filhos, apertou o play no CD player em cima da estante e uma voz acolhedora começou a ler algumas passagens da Bíblia. No final do terceiro salmo, a voz mudou para o Novo Testamento e iniciou o Sermão da Montanha com compaixão e convicção. 2 cânticos depois, já era hora de acordar as crianças, Hannah e Peter. Inclinaram a cabeça e oraram antes de elogiar a mãe por causa do delicioso e nutritivo café da manhã. Bom dia, luz da minha vida, disse Simon, enquanto beijava sua esposa na bochecha. Como será seu dia hoje? Bem, depois de pegar as crianças na escola, disse Mônica, vou lhe encontrar com Glória para tomarmos um café. Ela está tendo alguns problemas em seu casamento. Em seguida, me ofereci para almoçar com 2 membros da igreja. Depois vou à lavanderia fazer compras e pegar as crianças na escola. Convidei seu chefe, a esposa dele e as 3 crianças para jantarmos conosco. Puxa, que mulher, disse Simon, acariciando o cabelo curto de Mônica. Como você consegue fazer tudo isso? Mulher Maravilha 2, Olivia, a Arrasada. Alguém sabe que dia é hoje? O alarme soou como giz em um quadro. Olivia apertou o botão do despertador para que lhe daria mais 5 minutos de sono. Apertou mais uma vez, depois de novo, até perceber que seu filho estava em pé, gritando ao pé da cama. Mãe, estamos atrasados. É o segundo atraso nessa semana. Ela pulou da cama, bochechou um composto de flúor e colocou o blazer desbotado que estava no chão. Acorde sua irmã, gritou ao filho. Olivia passou pelo marido que estava se espreguiçando e foi em direção à cozinha. Pegou 2 torradas de uma embalagem já aberta em cima da bancada, colocou-as na bolsa e começou a caçada diária às chaves do carro. Alguém viu as chaves do meu carro? Gritou desesperadamente. O cachorro estava com elas ontem à noite, disse sua filha. Ele a escondeu na caixa de pizza. Olivia revirou o lixo até encontrar as chaves, muito bem escondidas num pedaço frio de pizza de calabresa. Crianças, para o carro agora, gritou. Enquanto acelerava pela estrada, pedacinhos de queijos voavam das chaves e grudavam em seu óculos. Kate, você pensou em tirar minhas chaves da caixa de pizza antes de jogá-la fora? Ela perguntou, mas a filha não deu a mínima, pois estava concentrada em seu mundinho particular com um MP3 player. Olivia passou as torradas frias para seus filhos. Perdemos o culto, mãe. De novo, disse seu filho. Capa e botas ou blazer amassados. Você se identifica com uma dessas mulheres? Você é o tipo de mulher que tem sua rotina sob controle, é organizada, multitarefas? Ou é mais parecida com Olivia, sempre atrasada, despenteada, gritando com as crianças para entrarem no carro porque está atrasada novamente? Eu já fui as duas. Vivi por muitos anos no papel de super-heroína, determinada a mostrar a Deus e ao mundo que não importava o problema, eu estava sempre pronta. também fui Olivia. Quando tudo o que eu queria era me cobrir até a cabeça, orar para que o ônibus esmagasse meu despertador e assim o mundo me deixaria em paz. Era Sheila, a magnífica. Depois me tornei Sheila, a deprimida. Até Deus me mostrar o papel que preparara para mim. Sheila, a maravilhosamente criada. Nos últimos 10 anos tenho viajado pelos Estados Unidos com a organização Women of Faith, Mulheres de Fé. Isso me deu a oportunidade de falar com mais de 3 milhões de mulheres. Cada ano organizamos 30 conferências pelo país. Nossos temas mudam todos os anos: graça, esperança ou fé. Mas a mensagem central é a mesma: Deus a vê do jeito que você é e a ama em dias de heroína ou de blazers amassados. Tenho o prazer também de escutar muitas de minhas leitoras e descobrir que não estou sozinha na busca do motivo pelo qual Deus criou Eva, a primeira mulher. Tem um manual de instrução por aí? O que é esperado exatamente de nós, mulheres? Parece não importar se somos solteiras, divorciadas ou casadas. Muitas lutas para entender o nosso propósito divino na vida e separar nossos sonhos dos sonhos que os outros têm para nós. Sem contar o que quer que Deus para nós. O que causa uma grande pressão espiritual. Talvez você esteja familiarizada com essas palavras do Velho Testamento. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Disse o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa passagem confortou muitas pessoas que amavam a Deus, mas eu sempre a achei frustrante. De primeira leitura, é sempre bom acreditar que Deus sabe exatamente os planos que tem para nós. Mas e se não os descobrirmos, ou passarmos um bom tempo tentando imaginá-los e acabamos perdendo boa parte de nossa vida? E se os planos de Deus não forem nossos planos, isso significa que temos que ser miseráveis para fazer Deus feliz? Esse negócio veio com instruções? Como presente de aniversário de 40 anos, alguns amigos deram ao meu marido, Barry, uma rede para colocar no jardim. Veio em 5 caixas separadas e precisava ser montada. Adoro montar coisas. Então, disse que se ele tirasse tudo da caixa, eu a montaria. Infelizmente, Barry jogou as instruções fora junto com o resto do lixo e acabei no meio do quintal, atolado até o joelho em peças. Meu filho de 8 anos, Christian, disse que ia ajudar. Tentamos por 2 horas achar as partes que ligavam às quais outras. Mas sem sucesso, eu me sentei na grama completamente frustrada. Quando Barry gritou entusiasmado, tudo o que me lembro é que dizia que era fácil de montar. Sou profundamente grata por estar no comando desse mundo confuso e em transformação. Acredito firmemente que Deus é bom e que podemos confiar nele completamente. Mas algumas vezes já me perguntei desejando que ele me deixasse ver seus planos. Se deixasse, talvez os pedaços da minha vida fizessem mais sentido. Se eu tivesse certeza de que minhas ações estão de acordo com os planos dele, que eram importantes para ele, talvez fosse mais fácil abraçar a vida, independente de as coisas estarem bem ou mal. Sinais de aviso. Deixe-me fazer 2 perguntas. Você acha que seria mais fácil lidar com os momentos inesperados da vida se soubesse com antecedência dos temporais? Acha que se tivesse noção de como Deus o ajudaria a passar por eles, talvez não ficasse desencorajada no meio? Minha resposta imediata a essas 2 perguntas é sim. Mas pensando bem, acho que não aguentaria saber de tudo o que está por vir. Deus promete graça para cada situação enquanto a vivemos, não antes da hora. Embora Mônica e Olivia, que acabamos de conhecer, sejam personagens fictícias, conheço muitas mulheres que se enquadram em um dos 2 tipos. Mensagens secretas. Li em algum lugar que as crianças são os melhores memorizantes de informações e os piores intérpretes. Sei que isso é verdade por experiência própria. Quando me lembro dos meus dias de capa e botas, Entendo agora que decidi, quando criança, que era melhor ser útil a Deus e a seu povo se fosse amada e aceita. Quando crianças, observemos tudo o que se passa à nossa volta, mas nem sempre interpretamos os eventos corretamente, o que pode fazer com que passemos a vida inteira fazendo escolhas baseadas em informações incorretas. Se você foi abusada sexualmente quando criança, pode viver uma vida inteira de promiscuidade, acreditando que essa é a única maneira de ganhar amor. Se seus pais se divorciaram, pode assumir que foi sua culpa e determinar que nunca mais atrapalhará ninguém de novo. Mas como seria se tivessem recebido adiantamente as notícias dos temporais futuros e uma janela divina através da qual vê-los? Uma carta pessoal de Deus. Imagine se cada um de nós recebesse uma carta de Deus no nascimento. Se tivéssemos um mapa de nossa vida, como isso mudaria as escolhas que fazemos? Se eu tivesse uma carta dessas, ela poderia ser assim: Sheila, você foi posta em um lar cheio de amor. Curta seu pai ao máximo que puder. Não perca um momento ou um sorriso, pois ele não ficará com você por muito tempo. Guarde a voz dele em sua mente e em seu coração, de modo que você não esqueça. Quando ele tiver vindo para junto de mim, quero que saiba que não foi culpa sua. Você não fez nada para machucá-lo. Estava na hora dele. Quando ele explodia de raiva, não era por sua causa. O cérebro dele estava ferido e ele não podia evitar. Ele está em casa agora. Está a salvo. Ele a amava muito. Você viverá para fazer muitas das coisas que ele tinha no coração. Você continuará do ponto que ele abandonou. Não se preocupe com sua mãe. Sou o provedor dela. Ela confia em mim e eu nunca falharei. Algumas vezes ela precisará chorar sozinha, e quando você crescer, vai entender que esse luto é uma dádiva, uma maneira de botar para fora um pouco da dor desta vida. Lembre-se, não importa o que pareça verdade, ou dê a sensação de que é verdade, estou sempre com você e a amo. Se você se sentasse hoje com uma folha de papel e escrevesse os eventos que moldaram a sua vida, como vê a si mesma? Como vê os outros? Como interpretou mal o que aconteceu em alguns momentos? Como seria essa carta? Se pudesse sentar com você quando tinha 5 anos, o que diria hoje aquela garotinha? Para ajudá-la a entender a vida e os eventos que já tinham acontecido ou estavam prestes a acontecer. A verdade é que nenhum de nós recebe uma carta de Deus dizendo o que vem por aí e como reagir. Alguns lutam por anos para entender sua vida e os motivos pelos quais reagimos e como reagimos. Alguns nem ao mesmo tentam. Talvez Mônica, a magnífica, tenha entendido quando criança que a maneira de ser amada é sendo perfeita. Quando vinha da escola com boas notas, o pai sorria para ela. Quando ajudava na cozinha ou na escola, ouvia: Mônica, você é uma menina tão boa. Mas houve uma época em que suas notas caíram em um bimestre e seu pai parecia distante e quieto. Sua mãe chorava muito. Não demorou muito para que ele se divorciasse e Mônica sabia, simplesmente sabia, que era tudo culpa dela. Decidiu nunca falhar de novo. Essa promessa estava escrita com sangue em seu coração e sua alma. Ela dominava todas as suas escolhas. Escrevia o roteiro de sua vida. Se ao menos houvesse um pedaço de papel em seu bolso que dissesse: Mônica, quando sua mãe e seu pai se divorciaram, isso não teve nada a ver com você. Eles dois a amam exatamente do jeito que você é, com boas notas ou não. São pessoas magoadas, Mônica, que estão tentando sobreviver a um período sombrio na vida. Estou com você e estou com eles. Segura minha mão. Você é uma garota maravilhosa. E Olivia, arrasada. Talvez tenha crescido em um lar em que a crítica era uma realidade diária. Não importava o quanto tentasse, nada era bom o suficiente. Mãe, pai, tirei um 9 em matemática. Ela gritou animada por ter melhorado o resultado do bimestre anterior. Seu irmão tirou um 10. Foi a resposta desaprovada que seu pai lhe deu. À medida que começava a desenvolver como uma mulher, não havia nenhum consolo em relação às mudanças pelas quais passava, ou abraços para dizer-lhe que aquela gordurinha ia desaparecer. Via sua mãe se autodesprezar no espelho e via seu futuro refletido ali. Olivia captou bem a mensagem, que dizia que sua vida tinha pouco significado. Então, para que tentar? Se ao menos um papel estivesse sob seu travesseiro todas as noites. Olivia, você é linda para mim. As palavras torpes de seu pai são apenas uma cópia do que ouviu a vida inteira. Essa é a única música que conhece. Ele a ama e frequentemente gostaria de conhecer outra canção. Sua mãe quer mais para você do que vê nela mesma. Mas não sabe como dar. Você é cheia de possibilidades. Pode fazer o que desejar em seu coração usando a minha força. Não desista. Olivia, não se entregue. Estou com você o tempo todo. Não, uma carta, mas um mapa. Nenhum de nós recebe uma carta como essa para nos ajudar com as questões com as quais lutamos quando começamos a crescer. Mas Deus nos deu uma capa para ajudar a navegar pela vida. Oro para que você, neste livro, através da palavra de Deus e das histórias de outras mulheres, consigamos voltar às bases de nossa vida e reconstruir quem somos, baseando-se no que Deus nos disse. Lembre-se das palavras de Davi, o salmista. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139, 3 a 16. Não acho que Deus queira que sejamos a Mulher Maravilha, mas Ele quer que saibamos que nos fez maravilhosas. Obrigada por ter escolhido este livro. Creio que conforme formos passando pelos capítulos, vamos identificar onde recebemos informações erradas e trocá-las para viver de acordo com o propósito de Deus. Se você estivesse cansada de tentar fazer tudo direito, ou se perdeu as esperanças de conseguir fazer algo direito, oro para que Deus lhe dê uma nova visão e um novo propósito. No final de cada capítulo, você será convidada a um momento de reflexão. Eu o chamo de um olhar no espelho. Vivemos em um mundo tão agitado que temos poucas oportunidades de parar e respirar por um momento. Mesmo ler um livro pode acabar se tornando mais uma obrigação em nossa lista de afazeres. Quero que este livro cause um impacto agora. Não quero que você perca nenhuma oportunidade que Deus possa estar lhe oferecendo. Depois, esta é o que eu chamo de oração do armário. Uso a palavra armário para representar o lugar onde sempre tentamos esconder de Deus as coisas que nos envergonham. Essa oração será oportunidade de trazer tudo o que foi revelado pelo Espírito Santo para seu Pai. Então, vamos fazer um brechó com todos os uniformes de super-heroínas e começar. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até o próximo, se o Senhor permitir.